No dia 8 de junho será realizada a tradicional feijoada da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar. O evento será realizado na Capela Santa Terezinha, na Rua Barão do Rio Branco. Para sabermos mais detalhes sobre esta feijoada, vamos conversar agora com a presidente da Rede Feminina, a Dilma Uliano Moser da Silva. Presidente, já tudo sendo organizado para mais essa grande feijoada no próximo dia 8 de junho? Sim, Gil. Está tudo nos conformes, como se diz, né? Estamos correndo atrás dos apetrechos para a feijoada e vai ser lá no Salão da Igreja Santa Terezinha, no dia 8 de junho, a partir das 11h30. Qual será o custo dessa feijoada? R$25,00, Gil. Essa feijoada é sempre esperado um grande número de pessoas. Sim, geralmente a gente vende em torno de 600 a 700 cartões. É uma quantidade bem expressiva, né? E, como não deixando, esse ano também a gente conta com o apoio da comunidade em geral, que nunca nos deixa na mão, né? Sempre prestigiando essa feijoada da Rede Feminina. E quem quiser adquirir o ticket antecipadamente, procura pelas voluntárias, aonde procura? Sim, todas as voluntárias têm os cartões e aqui na Rede Feminina a gente também tem. E teremos também para venda lá no local da feijoada no sábado, dia 8 de junho. Presidente, além da pessoa almoçar no local, pode também levar para casa, terá embalagens? Teremos as embalagens como todos os anos, né? Daí não precisa levar panela, bacia, nada, né? Então as embalagens, as feijoadas vão estar nas embalagens prontinhas para serem levados para casa. Para quem ainda não conhece, ainda não foi na feijoada da Rede, quiser conhecer, é uma feijoada muito gostosa, muito famosa e bem feita. Com certeza, ela é feita com muito amor, muito carinho por nós voluntários, né? Então, contamos com a presença de todos. E além da feijoada também, nós teremos docinhos, brigadeiros, temos uma rifa com excelentes prêmios, bicicleta e tal. Bastante coisa boa para ir lá confraternizar com seus amigos. Presidente, a partir de que horas será servida a feijoada? A partir das 11h30, Gil. Vale salientar que a Capela Santa Terezinha tem um estacionamento muito grande para receber a todas. Com certeza, né? É um lugar bem apropriado, bem espaçoso, muito aconchegante para esse evento. Para quem quiser almoçar no local, terá também bebidas? Sim, todo tipo de bebida, refrigerante, cerveja e tal, fica à vontade. Há uma grande expectativa, então, para mais essa feijoada? Sim, contamos com a comunidade em geral, né? Como sempre, nós dependemos da comunidade e a gente sabe que a comunidade está sempre pronta para nos prestigiar. A Rede Feminina desenvolve um trabalho mais que importante aqui em Gaspar e também em Ilhota, e os custos, as despesas são diárias, e esses valores serão utilizados para custear essas despesas? Sim, esse valor é para manutenção da sede, né? Porque a gente atende de 400 a 500 mulheres por mês e a gente recebe da prefeitura um pequeno valor, né, de R$3.000, e o restante são desses eventos. Presidente, tem algum telefone para contato se alguém quiser obter alguma informação? Sim, pode ser no 3332-0699. Nós conversamos com a presidente da Rede Feminina, Dilma Uliano Moser da Silva, nos falando sobre a feijoada tradicional da Rede, que vai acontecer no dia 8 de junho na Capela Santa Terezinha, ao custo de R$25,00. Da Rede Feminina, Gil Dias para a Rádio Sentinela.